Se você gosta de tomates, se com abóboras você logo rir, se você gosta de andar com batatas, pra cima e pra baixo você vai. Agora você vai ver um belo show! Vegetais, vegetais, vegetais, vegetais, vegetais, vegetais, vegetais, vegetais. Brócolis, hortelã, manjericão. Vegetais. Show, show, show, show, show, show.